O nosso tema de hoje, a gente vem tratando durante toda essa semana, né? É sobre o passe. Então a gente até se repete um pouco em algumas palavras. Muitas pessoas vêm ao centro espírita por causa do passe, para tomar um passe. Então a gente vai tentar, de alguma maneira, explicar um pouquinho mais o que é esse passe. Por que a gente vem até aqui buscar isso, né? Isso não é vamos dizer assim, algo próprio do Espiritismo. Não é só na casa espírita que se recebe um passe. O passe é mais antigo do que o Espiritismo. Jesus se utilizava disso. As pessoas se aproximavam dele buscando a energia que emanava dele de forma natural. Então, o passe é uma transmissão de energia. De um encarnado para um desencarnado, de um encarnado para um encarnado, de um desencarnado para um encarnado e de um desencarnado para um desencarnado. Todas as formas de vida ali se beneficiam através dessa transmissão energética. Quem já não ouviu falar de que os médicos nos aconselham a ter contato com a natureza? Precisa ter mais contato com a natureza para absorver a energia que dali vem, porque nos é altamente benéfica. Mas como é que se transforma, como é que se dá essa transmissão energética que eu disse? Primeiro, a questão de encarnado para encarnado, a energia, o magnetismo humano. A gente não faz, às vezes, a imposição de mãos, mas quando nós visitamos alguém que está no hospital, ou está em casa adoentado, ou não está bem, emocionalmente ou mentalmente, nós já estamos fazendo essa transmissão, por um processo simples e físico, que é o processo dos vasos comunicantes. Aquele que tem, doa para aquele que não tem. Então, o vaso comunicante significa deixar na mesma proporção. A gente até pensa assim, puxa, mas então, se eu for visitar o doente, eu vou sair de lá mal, porque eu vou doar o que eu tenho. Não é assim que funciona, né? Porque se nós temos, é porque nós recebemos por algum motivo, por alguma fonte, por alguma maneira de ser que nos agrega isso. Então, na verdade, quando nós estamos doando, nós estamos recebendo novamente a mesma energia que nós temos. Não saímos de lá descarregados. Então esse é o magnetismo pessoal, simples, onde nós estamos a todo momento fazendo trocas. Existe o magnetismo espiritual, que é feito pelos auxiliares, pelos trabalhadores espirituais, a nós encarnados e a outros desencarnados. Eles utilizam essa forma, esse tipo de passe em larga escala, muito mais do que nós nos utilizamos aqui. Porque o socorro que eles prestam é incessante, a gente poderia dizer. A todo momento eles estão trabalhando. Então, o passe espiritual, ele vem apenas com a energia da espiritualidade. E o passe misto, que é esse que a gente faz nas casas espíritas, através dessa imposição de mãos, ele se utiliza, então, do magnetismo humano e da energia espiritual. Então, o médium, quando ele vai dar o passe, obviamente já houve uma preparação anterior ao trabalho de passe. Não só naquele dia, mas à medida que nós vamos compreendendo o que significa esse trabalho, nós vamos nos obrigando a mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Porque senão nós não conseguimos, vamos dizer assim, realizar de uma forma saudável esse trabalho. A espiritualidade se utiliza do médium para, através dele, canalizar essas energias espirituais em conjunto com as energias dele próprio e transmitir para o paciente. Mas, essa é uma parte da história, né? De como é feita a transmissão. Mas como é que é feita a absorção do passe? Nós já ouvimos várias pessoas e vimos, ouvimos e vimos, pessoas que recebem o passe, somente quando era ali dentro, na sala, né? E que, terminado o passe, saem normalmente. Outras saem como num estado de graça, sentindo o passe recebido. Por que que um trabalhou de um jeito, o outro de outro? Será que foi o passista, a energia de quem está transmitindo, que era diferente, então aquele é melhor do que esse? Ou será que tem a ver com aquele que está recebendo? Aqui nesse livro, Mecanismo da Mediunidade, ele foi escrito pelo Espírito André Luiz para dois médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira. Um parêntese apenas para falar disso, ele ditou para dois médiuns capítulos alternados, cada um deles numa cidade diferente. Então, um capítulo para um, outro para outro, e no final eles se uniram e formaram o livro. Então, e deu certo. Está aqui a prova, né? Então, para ver como a espiritualidade se utiliza, muitas vezes, da ferramenta humana. Dentro desse livro tem um capítulo que fala, entre outras coisas, sobre o mecanismo do passe. E olha o que ele nos diz. A energia emitida pelo passista, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o enfermo, ou aquele que está recebendo o passe, na pauta da confiança e do merecimento que lhe dá testemunho, que ele tem, ele emite ondas mentais características àquela que ele está recebendo, assimilando assim os recursos vitais que são transmitidos a ele, retendo-os na própria constituição física e espiritual, através das funções que o sangue desempenha. E aí, quando a gente fala de sangue, vale lembrar que esse corpo físico, ele é a casa do espírito. Nós, espíritos encarnados, estamos habitando um corpo de carne. Esse corpo de carne é composto de bilhões de células, cada uma com um trabalho específico. As células do fígado fazem a constituição do fígado, da pele, dos ossos, dos músculos, enfim, cada uma delas trabalha na sua área, todas congregando um esforço junto para ter um corpo saudável, essa é a ideia. Mas a questão das células, eles são organismos que recebem esse sangue que foi dito, carregado de toda a energia dos alimentos, da respiração que nós fazemos, por isso da questão de um ambiente saudável, ar puro, ambientes da natureza, mas também carregam um impulso do nosso pensamento. A força mental é através da corrente sanguínea das células que chega a toda a parte do nosso corpo. É por isso que, quando nós estamos em desarmonia, a questão vem daqui de cima, da mente. Como que isso funciona na prática? Todos nós já vivenciamos uma experiência várias vezes. Quando nós nos lembramos de um momento feliz da nossa vida, nós emocionalmente nós voltamos a sentir a mesma emoção daquele momento. Fisicamente, nós sentimos o nosso corpo reagir a isso. Não é só a emoção, o corpo reage. Nós nos sentimos bem. O nosso rosto chega a demonstrar muitas vezes um sorriso por uma simples lembrança. Quando nós nos lembramos de algo negativo, um acontecimento que não foi feliz, em que nós lembramos de algo, uma raiva, um ódio, enfim, qualquer coisa nesse gênero, o nosso corpo também reage. O nosso emocional se sente novamente naquela emoção que nós está sendo revisitada. E fisicamente também nós sentimos isso. Nós contraímos as mãos, nós sentimos, dependendo da intensidade, uma bola aqui no estômago, pela simples lembrança. Isso só demonstra a questão que o pensamento influencia o nosso corpo. Para a gente entender o quanto o pensamento é importante e o quanto ele determina o nosso equilíbrio ou o nosso desequilíbrio. Na questão do passe, se nós buscarmos através do pensamento uma elevação mental, como foi dito, de tentarmos subir a nossa, como se diz, frequência mental, nós vamos nos aliar a todos aqueles que estão nessa mesma frequência. Nós vamos abrir o espaço para que a espiritualidade possa nos auxiliar. Porque senão, no exemplo do passe que nós ou saímos ou sentimos, nós não vamos conseguir essa abertura para que todo aquele trabalho, aquela energia que nos foi dispensada, ela possa ser agregada por nós. Então são duas visões sobre a mesma coisa. O passe, mas a recepção do passe. Então a importância que nós todos temos num trabalho como esse, de quando viemos para tomar um passe, que nós sejamos imbuídos de uma boa vontade, de uma busca, de uma esperança, de uma fé, de que aquilo realmente vai nos auxiliar e através disso nós movemos dentro de nós as possibilidades para que isso realmente aconteça. Nós temos essa capacidade. E a mesma coisa nas situações do nosso dia a dia, como foi dito, né? Das transmissões magnéticas humanas. Então, quando nós sabemos que alguém precisa e nós estamos bem, uma visita pode ser fundamental para auxiliar. Uma simples visita. Quantas vezes nós, em situação inversa, recebemos algo parecido e nos sentimos bem? Nós temos a capacidade não só de receber, mas de transmitir. E é isso que é importante para nós percebermos que, através disso, nós podemos sim manifestar todas essas potencialidades que nós carregamos como seres humanos, seres espirituais. Esse é um assunto sobre passe bastante amplo. Aqui a gente consegue tratar, às vezes, de algumas coisas, algumas pequenas coisas, muitas vezes até para criar uma vontade de ir atrás e compreender um pouco mais, né? Porque através da compreensão nós abrimos a nossa percepção para as coisas novas. Porque senão, dessa mesma forma, os pensamentos, as ideias novas, quando elas chegam até nós, elas não encontram um subsídio para se firmar. Então nós precisamos, através da leitura, do debate, do conhecimento como um todo, abrirmos essa nossa janela mental para que tudo isso comece a se criar dentro de nós mesmos.